Can't stop now, don't you know? I ain't never gonna let you go. Don't go. is a Dancer, encerrando o primeiro bloco do Flash House, tá? Shakira, Wherever, Whenever. Às vezes eu inverto, tá? Whenever, Wherever, mas o certo é Wherever, Whenever. Eu quase tenho certeza. Conferimos também Phil Collins Studio, Survivor, Eye of the Tiger, Starting Rock and Diva Avari, Don't Go. Começamos com Spooky, o tema de caça-fantasmas, né? Ghostbusters Theme. Esse só foi o primeiro bloco do Flash House, então o segundo tá vindo aí. E se eu fosse você, ficaria por aí. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio 6:31. Rio Sul Rádio Serviço. A educação infantil é a primeira etapa da vida escolar do seu filho. Ela é a porta de entrada para o mundo do aprendizado. Mas atenção, nem a creche, nem a pré-escola substituem o papel da família na educação dos filhos. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, incentivar e acompanhar de perto o dia a dia escolar são tarefas dos pais. Participar desde os primeiros dias da vida escolar da criança é muito importante para que ela cresça segura e aprenda cada vez mais. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Não basta só falar, tem que tocar. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House Culture Beat. He'd say, I know what I want and I want it now.

I'm

Boys Blue, How I Need You. Também tivemos Alphaville, Big in Japan, do Under the Same Song, DJ Ross, Floating in Love, DJ Bobo, Somebody Dance With Me, Pet Shop Boys, Where the Streets Have No Name. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Culture Beat, Mr. Vain. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido, gostado, apreciado o Flash House de hoje. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 18 horas de sábado pela Rio Sul Rádio. Ou então você pode conferir aí pelo podcast.riosulradio.com em qualquer dia e horário. Em qualquer dispositivo também que você quiser. Pela Smart TV, pelo celular, pelo computador, blé. Basta você querer ouvir o programa, ele tá disponível pra você. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Sete e cinco. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98148-1193. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes, visão simples, com filtro azul, até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. I can shut off days at a time, do what I want without you in mind. I try to change, but it's hard to change. When I get it wrong, you get it right, and I'm just a loner in your social life. And I'm always late, and I always say, I gotta break these habits before I die. I just need some time. I'm doing all I can to be a better man, so please don't give me up when I'm hard to love. My heart's a little wrapped up, it can be too much, but please don't give me up when I'm hard to love. Hard to love, hard to love, when I'm hard to love. Hard to love, hard to love. I don't wanna let you down like I have before. You've got your share of reasons not to love me anymore. I drink but I still pray, I cry but I'm okay, 'cause you forgive me when I can't forgive myself. Oh, I gotta break these habits before I die. I just need some time. I'm doing all I can to be a better man, so please don't give me up when I'm hard to love. My heart's a little, it's hard to change. I'm doing all I can to be a better man, so please don't give me up when I'm hard to love. My heart's a little wrapped up, it can be too. Rádio. Girls Aloud. I can't talk, I've got the wrong way. Looking up what's falling down, yeah. I can't talk, I've gone back the wrong way. What is the use in what I say? To fly, awesome. Sul. Thank you. Rádio. Somebody else.

Rádio. Sometimes I

listening Rio Soul Radio. From Resende, Rio de Janeiro. Brandon Flowers.